Salvador, pô, 4299. P304, pouso autorizado, pista 28, vento variável com 02 nós. Pouso autorizado, pouso 304. Será 9970, decola 27, controle 120, decimal 8. 208, boa. 250. Equipe 1050-6312. Senhor, 09970, boa. Federal 9970, contato radar na decolagem, liberado da restrição de uma temperatura 2500 pés, suba via saída Momo, transição Nenim, para o nível de voo 340. Entendeu, está livre com uma direita para o de Momo, positivo para o nível 340. Afirma. Solo aos 28, libere próxima à esquerda e chame só Leão 219. Próxima à esquerda, 219, 3304. Papai Romeu, Oscar, Mike Yankee, deixaram no meu pé, mantenha a produção para o Catuano, reporte dos óculos. Vai descer para um no meu pé, Yankee. A próxima Serra Índia com Índia, mantendo contato visual com o mesmo, vai manter o setor em sobrevoo, Mike Victor Alves. Mike Vitor Alfa, confirme para o controle? Através de Serra Índia com Índia, mantendo sobrevoo, Mike Vitor Alfa. Sim, Mike Vitor Alfa. Diante, eu separo aqui. 500 pés. Mantenha para outro farol de Tapuã, reparte os óculos. Gente, descendo para 500, a porta da visual com o campo, Oscar, vai adiante. Salvador, Guardião 08, Alcine, mantém 080. Guardião 08 vai cancelado, presente? Afirma. Guardião 08, plano IFR cancelado aos 1130, autorizado. Com redução, a correção vai continuar 080, vai cancelar o plano a 25 milhas do aeródromo de destino. Guardião 08, reporte para cancelamento. Cancelar. Salvador, muito bom dia. É o Charles 19301, gente da Hotel, para autorização. Em Salvador, Azul 2796, ponto espera da 28 pronto. Azul 2796, autorizado a alinhar e decolar cabeceira 28, vento 290 graus 02 nós. Lembrando que após a decolagem deverá manter proa até 2500 pés. Autorizado a alinhar e decolar, sente, mantendo a proa até 2500. Controle, eu acho que é quem é que passou no trabalho, já acho que já lá tá visual com o campo. Posso ser mais quem é que chama a torre 1 no noite, 1895? 1895, Yankee. Torre Salvador, o Papa Romeu, acho que é mais quem. Acho que é Yankee, muito bom dia, reposte no farol de Sapuã. Bom dia, sintonizado da presente curva à esquerda, para a base 17 pela direita. Infelizmente agora não vai ser possível, temos uma decolagem da 28 para sua segurança e da e segurança da aeronave que decola. Reporte no farol de Sapuã, aguardando para o cruzamento. Acerte, o Oscar vai tempo, aguardando. Torre, o contrário da 733 está no ponto de espera da bolsa da 28. Autorizado a alinhar e manter a força aérea 2733. A linha e mantém o 2733. O 2796 decola 34, informa o tráfego à esquerda, helicóptero, seguindo para o farol de Sapuã, não interfere com sua decolagem, chame controle em 120, decima 8. 208, ciente do tráfego, azul 2796. Papa Romeo Oscar, Mike Yankee, autorizado o cruzamento da final da pista 10, tráfego agora já está 1.000 pés, reporte e efetua no cruzamento. Reporte da UIS, está visual com o tráfego. Yes. Azul 27, 96, contato radar na decolagem, mantenha a proa até 2.500 pés, após cumpra o perfil da saída Conde, Uno Bravo. Tu mantém nível de voo 170. Após 2.500, direita, Conde Uno Bravo, até 1.70, azul 2.796. Após 2.500, autoriza para a direta de Conde? Autorizado, após 2.500, pés, Conde. Perfeito. Papá Romeu, November Hotel. Papá Romeu. November Oscar Romeu, confirme aeródromo de procedência, destino e também. Confirme se o senhor apresentou plano de voo. Oscar Mike Yankee, avistado, pouso autorizado, cabeceiro no 7, vento variável com 1 no 9. A 7, cabeceiro no 7 para o Oscar Mike Yankee. Oscar, confirme o equipamento? Novembro, Passar para Saia Serra Lima, 4 milhas, posição Coral, serviço radar terminado. Chame o controle Ilhéus, 120, décima 1. 101, na partida presente, Passar para Saia Serra Lima. Final 17, baixado e travado, Oscar Mike. Oscar Mike, antes, pouso autorizado, pista 17, vento variável 021. Mike, Vitor Alfa. Mike, Vitor Alfa, vai pousar em Salvador? Afirmo, pouso em Salvador, Mike, Vitor Alfa. Mike, Vitor Alfa, chama a torre, 1-8, desse modo assim. 1-8, 9-5, Mike, Vitor Alfa. Mike, Vitor Alfa, passou o Ceasa, já próximo em remata, pouso, pátio 5. Gente, Mike Vitor Alfa, mantém espera nesse setor, aguardando instruções para pouso, pode sim. Vai manter em rimar, Mike Vitor Alfa. Estou vendo a Romeu Oscar, autorizado descido até o nível 045. 3, autorizado decolagem, cabeceira 28, vento 240 graus 029. Autorizado decolagem, cabeceira 28, contrário 2733. Oscar Mike Yankee, solo ao 38, liberando próximo à direita, bom dia. Bom dia, cabeceira. Salvador, Xenem 63, 1-2, vai de 5 problemas. Salvador, Xenem 63, 1-2. Xenem 63, 1-2, desça para 4.000 pés, autorizado Serra Vitor 362, R9 da 28, estabilizado. Autorizado Sierra Victor 362, desce para 4.000, autorizado RNAV, 6312. Aéreo 2733, decola aos 40, informa o tráfego à direita, o helicóptero mantendo 500 pés não interfere com a decolagem. Mantenha a proa por 2.500 pés e chame controle em 120.8. 7 vai manter a proa por 2.500, 2733 vai chamar controle em 208. Papá, papá, Mike Vitor Alfa, aproxima direto para o passo 5. Inicialmente, 17, eu já tenho visual da pista, Mike Vitor Alfa. Vitor Alfa, autorizado pouso pista 17, vento 260 graus 021. Gente, Mike Vitor Alfa. No centro Recife, 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. Vou chamar na centro Recife para solicitar informação 1251, 12835, guardião 08. Ou força aérea 2733. Coisa Salvador, é o Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, contato radar na decolagem, livre da restrição de manter proa até 2.500 pés. suba via saída Coral Uno Bravo para o nível de voo 080. Vai subir para o 080 via saída Coral Uno Bravo, 2733. Não, no 7, Mike Vitor Alfa. Os autorizados, Mike Vitor Alfa. Máscaras na pista, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, solo 4-2 e ao estacionar a frequência livre. Estabilizou na RNAV 2863, zona 2. Estacionar 63, 1-2, chame a torre 1-8, decimal 9-5. 1-8, decimal 9-5, chame a torre 1-2, sei lá. Para 2733, autorizado direto Coral. Direto Coral, 2733. E Salvador, bom dia, Oxenar 6302, estabilizado RNAV da 28. Oxenar 6302, pouso autorizado, cabeceira 28, vento calmo. Autorizado, pouso, pista 28, vento calmo, Oxenar 6302. Vitor Alfa na escuta? Por gentileza, transponder em stand-by. Bom dia, Zuka 299, no ponto de espera, pronto atrás do gol, informa só a aeronave na curta final, bastante pássaros aqui na curta, hein? Obrigado, vai ficar atento, 63, boa noite. 299, nos informa a administração do aeroporto. Composto. Os alguns pássaros aqui estão girando levemente à esquerda do eixo 6302, obrigado. Bora. Bono 095, autorizado alinhar e manter a pista no zero. Ali manter no zero. 28 do 095. 28, corrija. Romeu Oscar, desprão no 1500 pés, ajuste no 095, reporte no através de caixa prego. Negativo, senhora, vamos desprão no 1500 pés, é possível voarmos no através de Vera Cruz? Confirmo. Reporte a 1 no 1500 pés, através de Vera Cruz. 1 no 1500 pés, através de Vera Cruz? Ah, aqui são os 90 Romeu Oscar, é incrementar no corredor aqui, voltando na pista 35 de vidro, as condições do leve. Gente, aguarde. Sim, aguarde. Boa noite, Vera Cruz. 095, autorizado decolagem, cabeceira 28, vento variável 029. G4299, autorizado alinhar e manter pista 28. Autorizado alinhar e manter pista 28, azul 4299. Zero 95, decola aos 48, controle 120, decimal 8, lembrando que deverá manter pronta 2.500 pés. 208. 08 vai manter a proa até 2.500, ou 109. Salvador. Gol 1095, contato radar na decolagem, está livre da restrição de manter pro até 2.500 pés, suba via Elefa 1 no Bravo para o nível 360. Elefa 1 no Bravo para o 360, gol 1095. Autorizado, direto farol da Barra, November Romeo Oscar, vai prosseguir o 1.500 pés pelo litoral sul até o farol de Tapuã. Repasso visual com o farol de Tapuã. Ok, autorizado a ingressar então na proa do farol da Barra para ingressar com a bandeira até 1.500 pés depois do farol de Tapuã. November Romeo Oscar. No 4299, decola 51, chame controle no 20, decimal 8. 208, uma boa. 2299. Azul 4299, contato radar na decolagem, suba via saída Sambo 1, para o nível de voo 320. Para o 3210, Sambo 1, já podemos curvar então? Liberado da recepção. Obrigado, senhora. Referências, a senhora autoriza a proa direta de Sambo para o Azul? Graças. 4219? Controle Salvador, copia Azul 4299. Azul 4299, autorizado direto Sambo. Sambo. Afirmo, November Romeu Oscar, desça para o no meu pé, autorizado direto, farol de Tapuã, a partir do Gol com Campo. Afirmo que o no meu pé, já passaremos do Gol com Campo, o November Romeu Oscar, obrigado, senhora. Controle o Azul 4299. Azul 4299, prossiga. Seja possível coordenar com o centro voar Motiva. 299, aguardo. Na sua escuta, senhora. Azul 279610 milhas para posição Conde, serviço radar terminado, chama o controle Aracaju, 120, decimal 3. 203, Aracaju, Azul 2796. Azul 4299, autorizado, direto Motiva. Motiva, obrigado, senhora. Gol na 095, chama o centro Recife, 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 260, 288, bom. Andrei 079, autorizado a alinhar e decolar cabeceira 28, vento variável com 1 nó. Positivo, tem livre decolagem da 28, da Andrei 079. 3179, decola 58, controle no 20.8. 208, obrigado, Tan 3179. 3179, bueno. Tan 3179, contato radar decolagem, suba via... Mantenha para até 2.500 pés, após suba via Sambu 1, transição mótiva para nível de voo 320. Ok, após 2.500, intercepta a saída Sambu 1 no mótiva, TAM 3179. Comandante Romeu Oscar, desça para 1.000 pés. 1.000 pés, repita, comandante Romeu Oscar. TAM 3179, tráfego 11 horas, 1.4 milhas. Livrando 2.000 pés para 1.000 pés, rumo nordeste, papo alfa 2.8. Sente, TAM 3179. Duas milhas para a posição coral, serviço está terminado, chame o controle Léo, 120, décima onda. Tá 3179, é isso? Afirmo, tá 3179. Subo mantém nível de voo 320. 320, 3179. Azul 4299, estamos no centro Recife. 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Recife 251, alternando 2835, aqui 4299. Salvo direto monte, é isso? Negativo. A gente faz coordenação centro agora. Ok, salvo Leda, Leda monte. Aguardando direto monte. Autorizado, direto Mótiva. Mótiva, TAM 3179, obrigado. Controle aí, Salvador. Papa Tango 90, Romeu Oscar, visual, com aeródromo. Papa Papango November, Romeu Oscar, chame a Torre 1 no 8, decimal 95. 1895, grato pela colaboração, senhora. Bom trabalho. Doutor Salvador, muito boa tarde. O Gol 2171. Gol 2171, nossa identificação, desça via chegada ETAP e PIT para nível de voo 050. Enviando via chegada para o Gol 2171. Voo 2171, no desço havia chegada e pitch para o nível de voo 050. Via chegada 050, Gol 2171, via e pitch. Romeu Oscar, qual o pátio que segue após o pouso? O pátio 4, da DEI. Quente. Vamos poder esperar com a sua alma, certo? Mais eco da terra. Manter o ponto de espera, eco da terra. Manter o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, tendo tráfego na final já. Negativo, manter o ponto de espera. De base para final, dá para pegar o November Romeu Oscar, baixou e travou. November Romeu Oscar, pouso autorizado, cabeceira 35, vento 170 graus, 5 nós. November Romeu Oscar. Romeu Oscar, solo 07, mantenha a posição antes da taxiway Oscar, aguardando para ingresso no pátio 4. Papapá, Eco Papa Serra, autorizado a alinhar e manter pista 17. Vem aí, manter 17, Papa Serra. Então, November Romeo Oscar, observe o King Air alinhando o cabeceiro 17, assim como mesmo libera a passagem, ingresse à esquerda, taxiway Oscar, ao estacionar frequência livre. Nada, bom dia. Passerra, autorizado decolagem, cabeceira 17, vento 170 graus, 5 nós. Bem-vindo, livre decolagem, 17, é com Recife, 1251, 12235, tá, 3179. Obrigado, bom dia. Livre acionar, chame para o táxi. Papa Sierra decolando no zero, chame controle em 120, decimal 8. 208, Papa Sierra. Controle de Papapapá, é que Papa Sierra decola da 17, perfil para Coral, ONU Bravo. É que Papa Sierra, contato radar na decolagem, subavia saída Coral, ONU Bravo, para o nível 220. Papa Sierra. Doutor Salvador, liberaram o gol 2171 para 2500 pés na proa de Sierra Vista 363. O 2171, desça para 2500 pés, ajuste 1095, utilizar a RNAVE da 28, voo Sierra Vista 363. E da autorizado 2500 pés na proa de Sierra Vista 363, reporte estabilizado. Pronto, papapapá, mais geral. Geral, autorizado o táxi, hotel, papá. Táxi, papá. Chama na papá, para ingresso. Entenda até papá, chamará para ingresso, mais geral. Doutor Alfa decola da presente, já comprou a nós? Da presente comprou a nós, faz uma atualização, Mike Vitor Alfa. Já de decolagem da presente comprou a nós, Mike Vitor Alfa, vento no 90 graus, 4 nós. Iniciando para nós, Mike Vitor Alfa. Vitor Alfa, decola Zuno 3, controle Salvador, 120, decimal 8. 1288 da presente, agradece toda a colaboração, Mike Vitor Alfa. Faz decolado da cabeceira 17 com o Pronot, destino Serra India com Índia, informará quando visual com ele. Lá pista 28, vento no 90 graus, 5 nós. Fica com a loja da 28 azul, 9301. Direto de Serra, reportará visual, mais literal. Azul 9301, decolado ao Zona 6. Chame o controle, 1208. 2208, obrigado. Controle, bom dia, Azul 9301. Azul 9301, contato da data de decolagem. Cancelada a recepção de manter pro até 2500 pés. Cumprido. Fuga via saída Salvo 1, transição ótima para nível 340. Salvo 1, ótimo. Para nível 340. Nacional estabilizado, gol 2171. Gol 2171, no chama Torre 198, decimal 95. 198, 95, obrigado, boa. Nacional visual, o gol 2171. Boa tarde, o gol 2171. O ajuste 10 no 5. O vento é variável com 2 nós. Pouso autorizado na 28. Autorizado, pouso na 28, obrigado. Tá bom, final de semana, mais pessoal. direcionamento, Charlie Alpha Fox. Chama pra decolagem. Tô na RMAR. Decolagem é por conta em risco, informe fora do solo. Não há tráfego a reportar. O 2171 no solo aos 20. Libere a pista na próxima esquerda e chame o solo. 21 decimal 9, corrija. Libera na próxima esquerda, 219, o gol 2171. Charlie Alpha Fox. Charlie Alpha Fox, reporte para o cruzamento da final da onda zero. Negativo, senhor, está autorizado, prossegue com Proa Norte, senhor. Proa Norte. Então, chame o controle. Agora, 208. 208, camarada, graças. Controle Salvador, muito bom dia. Papa Romeo, Charlie Alpha Fox. Papa Romeo, Charlie Alpha Fox. Autorizado direto pro de Jacobina. Reporte livrando a CTR. Lembrando a CTR, vai atender a 1000. Imediato, autorizado, Charlie Alpha Fox, Prodiga. Charlie Alpha Fox, quanto tempo estimado de pouso em Jacobina? 340, senhora. Seis. Delta 3304, ponto de espera 284. Delta 3304, está autorizado a decolada 28. O vento é 250 graus, 01 nó. Que é autorizado a decolar 3304. Papapá, Eco, Papa Serra, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Decimal 1, na secundária. 128, decimal 35. 235, Papa Serra. Caso 1931, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 251-2835, alternando. Obrigado, Padre. Tantan 3304, decolado aos 24. Chame o controle em 120 decimal 8. 308, obrigado e até daqui a pouco. Controle, TAM 3304, bom dia. TAM 3304, contato radar na decolagem, suba via saída Alefa, Uno Bravo, para o nível 360. 360, está mantendo o rumo até 2500, conforme instruído pela torre. Cancelada a restrição da 3304. E pode voar Alefa então, 3304. Afirmo. Obrigado, subindo a 360, 3304. no desvio à direita, 3304 para evitar. A proa é por quantas milhas? A proa 300 por 10 milhas. Sete. Tá voando Elefa, 3304. 3304, direto a leste.